Vamos lá então. Essa todo mundo conhece, hein? Se liga aí. DJ Alpiste, show livre gospel, 25 anos de caminhada. Se liga. Eu sei que o tempo não apaga o sofrimento, mas continuo acreditando num novo momento. Porque a gente sabe que tem muito pra fazer e desistir nem pensar. Se eu cheguei aqui, vou vencer. As lutas desse mundo podem tentar abalar, mas eu sei muito bem onde eu posso chegar. É só confiar, acreditar numa saída. Deus sempre tem o melhor pra minha vida. Não há barreiras que possam parar o meu objetivo. Quando tô na batalha, não paro, eu prossigo. Quem é que pode me separar desse grande amor que me alcançou e me deu forças pra combater a dor? E nessa caminhada tem muito pra acontecer. A gente segue acreditando, esperando por mover, quem sabe e já viu, já provou desse poder. Nunca vai desanimar, porque nasceu pra vencer. Diz aí. Pois não há barreira, não. Diz. Para aquele revestido do poder, que vem, que vem, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Diz as mais. Se você já tá cansado e pensa em desistir, nem chegou no meio do caminho do que está por vir, não sabe que no final da luta vem a vitória. Que tudo nessa vida é difícil, mas chega a hora onde tudo que você plantou, você vai colher. Abençoado seja todo aquele que nele crê. Deposite sua fé em quem pode resolver. A mudança vem pra quem toma posse desse poder. Se ele prometeu, então ele vai cumprir. Pode passar o tempo, mas não vou desistir. Vive nessa busca constante, determinado. Chega de sofrer, de chorar e fica calado. É só olhar pro céu e pedir a provisão. Esperar o Senhor, perseverar em oração. Revestido de poder, pronto pra receber a promessa de Deus na minha vida. Eu quero viver. Pois não há barreira. Não, não, diz. Para aquele revestido do poder. Que vem, que vem. Passei por muita prova, mas segui adiante. O que não mata, fortalece, me faz melhor que antes. Sem dinheiro, sem perspectiva de melhora. É, quem foi que disse que homem não chora? Se ficar desempregado, também endividado. Se ficar doente, tudo pode ruir do seu lado. Mas se perseverar, orar e acreditar, se fizer do jeito certo, não tem como errar. A promessa é de vitória e eu quero chegar lá. Se o mar não se abrir, por cima eu vou passar. Não existe luta que eu não possa suportar. Se ele me pôs aqui, é porque eu vou ganhar. Confio e acredito naquele que me escolheu. Me deu a certeza que hoje eu sou filho de Deus. E sendo filho com ele, também sou herdeiro. Eu amo a Cristo porque ele me amou primeiro. Diz aí. Pois não há barreira. Não, não, diz. Para aquele revestido do poder. Que vem. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Diz as mais. Aquele revestido do poder. Que vem, que vem. Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Yes. As mais altas barreiras tu irás transpor. Yeah, yeah. Pois não há barreira. Não, não. Para aquele revestido do poder. Ei. Alô, alô, alô, Tito! É nóis, tamo junto! Diz! Alô, Servo John, Recife, é nóis! Alô, Rio de Janeiro! Dan Reis, tamo junto, hein! Alô, Márcio Verbo Crente, é nóis! Ah, rapaziada, show livre gospel! Firmeza total, DJ Pantera no toca-disco! Ei! Ei, satisfação total, valeu demais. Deus abençoe vocês. Ah. Ei, ei, aham, yeah, yeah. É isso aí, valeu, show livre.